Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória, sempre com João Guedes. Estamos no Jardim de São Francisco para recordar uma história que pode ser descrita, assim em traços gerais, como um romance de Faque e Alguidar, que tem como protagonista um governador de Macau, uma figura sobre a qual não faltam motivos de interesse, João. Exatamente, não faltam motivos de interesse e também num momento particular da história de Macau, que é o momento em que acontece a questão dos ritos, e a questão dos ritos é a grande guerra, digamos assim, dentro da Igreja, entre os jesuítas por um lado, que estavam aqui, e os dominicanos por outro, os dominicanos que são a congregação da Inquisição. Isto no início do século XVIII. Exatamente. Ora, os jesuítas aceitavam alguns dos ritos antigos budistas, enquanto que os dominicanos não podiam aceitar isso. Começava pela própria forma como os padres se vestiam. Matteo Ricci, por exemplo, vestia de amarelo, que era a forma como os monges budistas vestiam, e os dominicanos não podiam tolerar isso, e de maneira que isto aqui, Macau, entrou literalmente em guerra. E então, para agravar ainda mais a situação, vem António de Albuquerque Coelho. António de Albuquerque Coelho vem como comandante da guarnição de Macau, era o comandante da tropa. Ele era filho do donatário do Brasil, uma figura importantíssima da história de Portugal desse tempo. O pai dele não só foi governador de vários estados do Brasil, e de maneira que, a certa altura, por empenhos normais, o pai era uma pessoa importante, e portanto o filho, embora fosse um bastardo, os empenhos do pai permitem que ele venha aqui para Macau. Macau, onde, enfim, as fortunas eram colossais, e portanto o filho, que era um segundo ou terceiro filho, e portanto estava destinado ou a ser militar ou a ser padre, não é? Agora, meios de fortuna não iria ter, porque a casa seria para o irmão mais velho. Ele vem aqui para Macau e com certeza que aqui arranjaria a sua fortuna. E quando chega a Macau, ele encontra uma rapariga que lhe pareceu ser um grande partido para casar, que era a filha de um grande comerciante de Macau, que tinha morrido. Ela ficou órfã e ficou a cargo de uma avó. E nessa altura, Albuquerque Coelho fica enfeitiçado pela beleza da rapariga, Maria de Moura. Maria de Moura, que é depois cantada em alguns livros pela sua beleza e por alguns poetas. A questão era esta, é que Maria de Moura poderia ser muito bonita, mas tinha apenas 8 anos de idade. Enfim, seria um caso, poderíamos dizer hoje, de pedofilia. Albuquerque pretende casar com ela a toda a força, só que nesta questão ele tem um rival. O rival é Dom Henrique de Noronha, que também é militar, que também vem com ele para Macau nessa altura, e que se tornam inimigos, disputando os dois Maria de Moura. O António de Albuquerque Coelho junta-se aos jesuítas e ao bispo Dom João Casal, e são eles que o protegem, que fazem de, digamos, casamenteiro, para ele conseguir obter a mão de Maria de Moura. De tal modo que o bispo Dom João Casal acaba por chamar a si o processo da menor e consegue retirá-la à avó e pô-la à guarda dele próprio, do bispo, o que permite que ela se case com o António de Albuquerque Coelho. Ora, António de Albuquerque Coelho, nessa altura, tem contra ele o seu camarada de armas, Dom Henrique de Noronha, mas também Francisco Xavier de Outel, que era talvez o homem mais rico de Macau, que se junta a Noronha, e a certa altura, numa das andanças de António de Albuquerque Coelho, ele sai ali da Rua Formosa, que na altura, portanto, já no início do século XVIII, já era a rua comercial de Macau e não o porto interior, e dirige-se a cavalo da Rua Formosa para aqui, para o quartel de São Francisco, que na altura era o convento dos franciscanos em Macau. E ele, ao sair da Rua Formosa, está precisamente numa destas casas que hoje, que estão aqui onde é a Escola Santa Rosa de Lima, está o inimigo figadal dele, Dom Henrique de Noronha, numa janela que lhe dá um tiro. Acerta-lhe, mas ele continua a andar. Entretanto, estão mais três escravos negros postados ao longo de todo o Jardim de São Francisco, que na altura não era jardim, era portanto, era a praia, ali um bocadinho mais para a frente, e aqui era uma praça erma, portanto. Ele corre em direção ao convento e, entretanto, estão mais três escravos postados em pontos diferentes aqui do Jardim de São Francisco, e ele leva três tiros e um deles acerta-lhe num braço. No entanto, ele, a cambalear, ainda sobe estas escadas que hoje são a rampa que sobe desde o Clube Militar até ao comando das Forças de Segurança, e consegue acolher-se ao convento e safar-se aos tiros. Ora bom, pouco tempo depois ele acaba por ser visto por um médico da fragata inglesa que estava aqui, e eles têm que lhe cortar o braço. Ele pergunta a Maria de Moura se ela ainda o quer, e Maria de Moura dá-lhe como resposta, numa carta, diz-lhe que sim senhor, que nem que ele não tivesse nem braços nem pernas, que ela continuaria a querê-lo. Ora bom, esta carta parece completamente apócrifa. Quem a teria escrito seria até talvez o próprio bispo, porque Maria de Moura na altura tinha 8 ou 9 anos e, portanto, devia estar a aprender a escrever. Exatamente. Pronto, mas isso era bom para o processo de casamento, e de maneira que, pouco tempo depois, António de Albuquerque Coelho casa-se na fragata de que era comandante com a guarnição postada em pé de guerra, não fosse acontecer outro atentado, como tinha acontecido aqui no Jardim de São Francisco. E aconteceria com certeza, porque outro dos inimigos de António Albuquerque Coelho está postado na igreja de Santo Agostinho, do outro lado do seminário, onde está hoje o Teatro Dom Pedro V, com mais uns apaniguados, todos armados, prontos para abater o António de Albuquerque Coelho quando ele entrasse na igreja. Portanto, por isso é que ele acaba por se casar aqui na fragata de que era comandante, onde estava a salvo. E lá se casou, enfim, e Dom Henrique de Noronha acabou por perder o partido, não se sabe o que é que foi feito dele a seguir. O interessante de tudo isto é que a vida de António de Albuquerque Coelho não foi fácil aqui em Macau. Ele regressa à Goa, mas depois acaba por ser nomeado governador de Macau, uns anos mais tarde. E quando se prepara para partir de Goa para Macau, o navio que o devia transportar era capitaneado precisamente pelo seu inimigo Francisco Xavier de Outela. De maneira que, quando ele avança para o porto para embarcar no navio, Francisco Xavier de Outela, quando sabe que ele vem embarcar como governador, zarpa do porto durante a noite e deixa-o a piar. De maneira que depois há uma história muito interessante, que depois acabou por ser publicada em 1905 por Marcos Pereira, precisamente com as peripécias do governador António Albuquerque Coelho, desde Goa até Macau, que demorou mais de um ano até conseguir tomar posse do cargo de governador para que tinha sido nomeado. Assim recordamos António de Albuquerque Coelho, um homem obstinado que perseguia o que queria, custasse o que custasse. No século XVIII governou Macau e aqui se envolveu num verdadeiro romance de faca e alguidar. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado. Thank you.